Eu tenho mais convidados para vocês. Essa galera tem 30 anos de música. Os nossos amigos dessa família linda, Voz da Verdade! Filho contra pai, nação contra nação, doença, sofrimento e dor. Pessoas vivem mutiladas, sem ter pão nem água pra beber, sem forças pra lutar, sem paz no coração, sem esperanças de viver. E eu aqui assistindo tudo, pai, te peço forças pra vencer. Da salvação, derrame em mim o teu poder, derrame em mim, Senhor, toda a tua glória e o teu poder, e faz nascer em mim um novo ser, derrame em mim, Jesus, toda a tua glória. Filho contra pai, nação contra nação, doença, sofrimento e dor. Pessoas vivem mutiladas, sem ter mão nem água pra beber, sem forças pra lutar, sem paz no coração, sem esperança de viver. E eu aqui assistindo tudo, pai,